Se na jornada desta vida pensou em parar, não suportando as acusações, disse não vou aguentar. Oh Deus, fale comigo, o que é que eu preciso? Dê-me um som e um novo coração pra eu a te louvar, e o teu nome por toda essa terra eu anunciar. Deus ouviu tua oração e já lhe atendeu, em um grande trono branco ele te respondeu. Brasas vivas vão cair aqui neste lugar, não há nada que impeça Deus te operar. Muito gloriosa, pega a chave da vitória, ela já é nossa. Pelo sangue de Jesus que tem muito poder, eu digo na mão do inimigo e você vai Se na jornada desta vida pensou em parar, não suportando as acusações, disse não vou aguentar. Oh Deus, fale comigo, o que é que eu preciso? Dê-me um som e um novo coração pra eu a te louvar, e o teu nome por toda essa terra eu anunciar. Deus ouviu tua oração e já lhe atendeu, em um grande trono branco ele te respondeu. Brasas vivas vão cair aqui neste lugar, e não há nada que impeça Deus de operar. Sinta aí uma presença muito gloriosa, pega a chave da vitória e ela já é nossa. Pelo sangue de Jesus que tem muito poder, eu digo não ao inimigo e você vai vencer. Graças vivas vão cair aqui neste lugar, e não há nada que impeça Deus de operar. Sinta aí uma presença muito gloriosa, pega a chave da vitória, ela já é nossa. Pelo sangue de Jesus que tem muito poder, eu digo não.